Solo Salvador, bom dia, voo 1759 na ponte 4, destino Guarulhos, ciente da informação Foxtrot. Guarulhos, aguarde cópia. Aguardo, 1759, próximo. Afirmo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, via Pedaluna 0, Taubaté, nível de voo 360. Decola da Pistona 0, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transpondo 5127, controle Salvador, Vera na frequência 1119.80. Autorizado Guarulhos, nível 360. Upper Zulu 10, Taubaté. Pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda Motiva. 5127 é o transponder, 119.8. É a frequência, voo no 759. Voo no 759, procedimento correto, posição 04, chame pronto. Chamará voo no 759. Papatango Lima, Zulu Golf, Fox trouxe informação e curso, por era está a guarda de cópia. Confirma o nível solicitado? 040 e 05 no POB, já voado rota e livre anteriormente? Já voado em condições visuais em rota e livre anteriormente, o Papatango Lima, Zulu Golf? Dado ingresso, pistão bofete, porta chinelo e pronto para decolagem. Papai Romeu, na Juliette Tiago. Lima Zulu Golf, pronto, cobre. Autorizado Salvador para Serra Serra, Delta Mike. Plano instrumento, nível 040. Decola da pistola 7, curva à direita, saída Coral. Transponder 51117, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Já voado VMC, anteriormente em rota início. Salvatago Lima Zulu Golf, cotejamento correto, com 05 no POB, corre agora em 118.195, ajude o altímetro no 09. Papatango Vitor, Índia Juliette, prossiga. Estado Lorenzo, aí, vamos para a no Pátio 4, Papatango Vitor, Índia Juliette. Ciência, autorizado Salvador, para Serra Novembro Charlie Lima, via corredor Axé, o no mil pés, decola da 17, curva direita, transponde 0160, controle Salvador operando a frequência 119.80, acione 0133 no transponder, o Vitor e Juliette. 0133. Direita, viu, acerta essa prego, a receita 8, torre para o canal de destaque, 2,95. Papatango Vitor e Juliette, torre agora em 118.95, ajude o altímetro no 099. 099, graças. Logo 1759, pushback acionamento, ponte 4. 1759-04, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará a Golo 1759. Logo, Vitor, Índia e Juliette. Acione e chame pro táxi. Cuidado táxi, Vitor Índia Juliette, reporte para ingresso. O Papatango Vitor Índia Juliette. Torre Papa Romeu até Roma Golf. Já Romeu Golf, prossiga? Está em Cajazeiras, retorna em Rimar, 500 pés. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte curta para pouso lá em Rimar. Vento no aeródromo Juno, 40 graus, 09 nós. Botará na curta, Hotel Romeu Golf. Passando ali mais um no Golf, está autorizado ingresso, reporte anel e pronto, pistão no 7. Três, três no transponder, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Charlie, próximo frequência para 125. Seja autorizado para Recife, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Pucajama. Ajo. Zulu no 7, vai ser a via. 5133, acionado no transponder, 119.8 controle. Foi para o Azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, chame para na posição 03. 4234. Tráfego Salvador, bom dia. 2783 Azul, sente informação Foxtrot. Azul 2783, Foxtrot confere. Para a vitória da conquista, 200, copia? Afirmativo. Autorizado Salvador para a vitória da conquista, nível 200, decola da pistola 0, curva direita, sai da Arbor, após Arbor, elefa ao Piló, após DCT, conquista. Transponde 5130, controle Salvador opera na frequência 119.80. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200 via rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, perfil Arbor, voa Elefa, pós voa Outlaw. Transponder 5130, controle Salvador 199, decimal 8, azul 2783. Azul 2783, já confirma o nível copiado? Nível copiado 200. Autorizamento correto, fase 3, chame pronto. Gente. Solo Gol 1759 para o táxi, o POB 1977, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia no ponto de espera Torre, 118-195, ajuste altímetro 1099. Gente do ajuste, autorizado táxi Índia, ponto de espera da 10, 118-95, Gol 1759, boa. Catango Lima, Zulu Golfo Quente, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Salve Salvador, bom dia. Passarelo 2-2-2-3 para posicionamento na 1-2. Livre 2, autorizado, chame táxi. Livre, chama táxi, 2-2-2-3. Toma Golf, está no sol controlado. Gente, então é o meu Golf, frequência livre no solo 3-2. Seu solo. Tango Lima Azul Golf decolou aos 3-2, 1-1-9-8, controle, bom voo. 1-1-9-8, grato, valeu. Deixa agora, instante da decolagem, o Papatango Vitor Índia Juliette. Torre, Gol 1759, ponto espera, dono 0, pronto, bom dia. 1759, autorizado, a linha IMAD, pistão no 0. Autorizado a alinhar em bandeira 1-0, Gol 1759. Papatango Vitor Índia Juliette, autorizado decolagem, pista 107, vento 130 graus, 10 nós, mantendo 1000 pés no corredor Axé. Papatango Vitor Índia Juliette. Tango Vitor Índia Juliette, decolou as 34, 1-1-9-8, controle até o regresso, bom voo. 19-8, é o regresso, muito grato. F59, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 1-1-9. Autorizado a decolagem, tá? 10, vou no 759. Passarelo 2223 com 66 no POB, 7 horas, alterna Salvador. 2223, táxi autorizado até através do portão 05, após seguir a aeronave da Azul, finalizando o pushback via Índia até o ponto de espera. Tudo pronto, torre 199, décima 95, ajuste no 099, morro. Afirmativo, até o portal 05, vai seguir o azul, via Índia, lá 1895, passarei do 2223. Uno 198, controle, bom voo. 1198, gol Táxi azul 4234 com 114 a bordo, 320 de autonomia, alterna Maceió. Azul 4234, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 099, bom voo. Via Índia, ponto de espera, torre 1895, azul 4234. Próximo Salvador, gol 1649, tá? Informação aqui, realização de tráfego para o Porto Seguro. Gol 1649, aguarda código subida inicialmente da Euleda direto ao Porto Seguro. Guardando e obrigado. Azul 4234, quanto espera? Valeu, quando espera, azul 4234. Mantém, 4234. Salvador Gondo, 092, bom dia. Pelo 092, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda, após direto seguro. 5-1-3-4, transponder, controle 1-1-9, decimal 8. Da 360 para Porto Seguro, decolagem da 1-0 com curva direita, da Euleda seguro. 1-3-4-1-119-1-controle, 649. Número 649, correto, chamando para o pushback acionamento. Chamado. Fala Salvador, 2783-Azul, pátio 3, pushback acionamento. Pátio 3, autorizado, chame táxi, azul 2783. Livre push, 783. O 5, no solo alto, 40, direita, 121, ou no solo. Tesouro, boa. Salvador, voa Gol na 755, bravo. Gol na 755, passe via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, Juliette, chamo 755. Pouso pistão no zero, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado no zero Gol, no 097. Quadro visual com Boeing da Lua na curta final. Afirma, visual. Após o curso do mesmo, a linha mantém pistão no zero. Após o traço na final, a linha mantém não no zero, azul 4234. Juliette, portão ano 4. Ano 4. Portão 4, confirma. Ano 4. Ano 4. Para o táxi 2783 azul, PLB 71, autonomia 3 horas e 24, alterna Salvador. Alto 42, direita 121 no solo. 21 no. Bom, chama a Livrago no 092. Ponto de espero no 0, torre no 895. Sente ajuste até a volta, bom trabalho. 2783 azul. Gol na 755, reposicionado para a posição 1-2. Posicionado 1-2, ok, gol na 755. O Salvador com 57. 4-2-3-4. Autorizado decolagem, pistão no 0. Vento 130 graus e no 0 mais. Livre decolagem, azul 4-2-3-4. Pedro 2-2-2-3, após a rolagem da aeronave da Azul. Autorizado além, mandei pistão no 0. Ali mantém o passageiro 2-2-2-3. Meia dúzia autorizada, chame táxi. Gol no 649. Meia chama táxi, 4234, decolado 243, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle Salvador vai chamar em 198, azul 4234. Amanhã 92, ingresso Juliette, portão 05. 1092 Juliette para o 0 tempo. Atalha 2223, autorizado decolagem de 1-0, vento 130 graus, 109. Decolagem passando 2-2. Oi, Salvador, bom dia. 2783 Azul, ponto de espera 1-0, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e manter-se 1-0, bom dia. Ali, mantém 1-0, 2783. C2223, decolador 45, chame o controle Salvador, 119, décima 8. 198, obrigado, passageiro 2223. Azul 2783 mantém ainda a posição, aguardando a liberação do controle devido ao tráfego à frente no mesmo perfil de saída. Gente, 2783 Azul. Azul 2783, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1-3, 0 graus, 9-9. Teve decolagem 1-0, azul 2783. 9. Gol 1649, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019, amo gol. Pátio Índia, ponto de espera, Azul 2783, decolada 51, no controle Salvador, 119, décima 8. 198, obrigado, até já. Com no 649, anima a tempo no zero. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4981. 7 milhas, visual com 10. Azul 4981, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, Boeing da Gol pressa, encerra a rolagem. Gente, azul 4981. Gol no 649, decolagem autorizada, pista no zero, vento 140 graus, 9 nós. Isso, decolagem, 649. Gol 9649, decolar 253, chama o controle Salvador 119, decima 8. 198, 649. Azul 4981, no pouso autorizado, soma 0, vento 140 graus, 8 nós. Vive pouso na 10, azul 4981. do 4981, no solo 56, ele mede via Foxtrot, chame contra solo Salvador, 121, décima 1. Foxtrot, 211, azul, 4981. Solo azul, 498, microfone. Azul 4981, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4981. Baixa o fisquinho, prepara a subida, vamos agora, copia. Tango, antes de chegar o Fiquila, confirme o pátio da pista que decola. Vamos agora lá, gente, para Serra November, Oscar Charlie, decolagem da 107, curva esquerda, descida subida Momo DCT, via rota do plano de voo. 5147 transponder, nível 060, controle 119.8. Essa é o Fiquilo, que eu estou dizendo, está correto? Rota nível de voada visual? Acionamento táxi de solagem com a torre quando pronto, 118.95, ajuste na 019, bom voo. Salvador, Salvador, mais presente, dia. Autorização, nível 3, 3 pra Serra Bravo, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5155 transponder, controle 119.8. Autorizado o nível para o pegamento, nível 360, de guarda 17, curva direita, subida da EL, Inter, Irume. Irume que se intercepta em toda a categoria, até o maravilhoso, em novembro 8. Controle 3198 e transponder 5151, está confirmado? Transponder 5155. Transponder 5155. Mais Lima, Juliette, que o Mike Lima Juliette, o atendimento está correto? Confirme o POB? O POB, eu queria ter. Nós vamos informar daqui a pouco, eu acho que não será o POB. Gente, Papatango Lima, Mike Juliette, o atendimento está em decolagem com a torre 1 no 8 decimal 95. Ajuste na 09 e confirme o POB 14. Bom voo. Ah, sim, sim, continuará. O 108, bom dia. Paulo Azul 2796. Azul 2796, bom dia, cópia de João Pessoa? João Pessoa, nível 190. Decolagem da 10, curva esquerda, descida subida Conde. E a Golf 677, Recife após DCT. 0263, transponder, controle 119.8. 190 para João Pessoa, Golfo 37, Recife DCC, na decolada 10, perto da Conde, transponder 0263 e 208, controle azul 29-2796. 2796, quantos números está correto? Chama quando for o pushback acionamento. Está chamando. Serra, intenção para eu seguir pouso no 7? Positivo, pouso no 7. Autorizando da presente cruzamento, sinal 1-0, reporte cruzando, agilizando na medida do possível até o Gilete Serra. Papa Romeu, hotel Gilete Sierra, tráfego avistado, reconsiderando base final no 7, ajuste no 020. Cortará na base, Sierra. Lexia, Serra, gestando base para sinal 97, baixado e travado. Hotel de Lexia, autorizado novo pistão 97, vento 140 graus e 109. Serra. Azul 2796, parte 3. 2796, pushback autorizado, chame quanto para o táxi. Vai chamar. Serra, livrando a pista. Gente, vai para o meu hotel Juliette Serra, considera o solo de 1-4, eu estou acionando parte 4, frequência livre. Torre Salvador, passou 3-2 a pista. Receptou o localizador 35. Pastor 3-2, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 019. Mas eu não estou autorizado. Sor 3-2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 89. Livre pouso, pastor 3. Para o táxi azul 2796. Está com 40 a bordo, alterna Maceió, autonomia de 4 horas e 20 minutos. 796, táxi autorizado via Patim, de ponto de espera, torre 1-1-2, direção 95, ajuste na 019, uma volta. Patim, de ponto de espera, 19519, corrigindo POB, está 4-1-41. Ciência. Tráfego Salvador, você é gol no 095, na posição 5, copia com 380. Gol no 095, bom dia, tenho pré-autorizado 360, copia, quarta coordenação. Copia. Confirme, 360 autorizado. Decola da 1-0, curva direita, subida Árvore Elefa. Após o Elefa, voa Nitibu, onde intercepta a Cazulo 2-1. 5171, transponder, controle 119.8. Ono 095, autorizado com 15, nível 360, decola na 10 primeira direita, na arma, por frente pela elefa, Após ritmo, Alfa Zulu 2-1, transponda 5171 e controle 1198, 1095. Dona 095, correto, um trampeiro para o estacionamento. Chama. Caramba, na final, tá pronto, azul 2796. Sim, azul 2796, após o pouso do caramba da Força Aérea, autorizado a NL, mantém 190.